vocação. Olha que nasce forcemo da chuva, e tada na chum, planta novo te nascer. Olha que madura da morca tem vocação. Olha que nasce forcemo da chuva, e tada na chum, planta novo te nascer. Mas vida pergunta pra mim, enganar, dar volta, negar resposta. Um tem vergonha, mas vida pergunta pra mim, enganar, dar volta, negar resposta. Tama pra sofrer da mãe, tama pra viver da mãe. Olha que uma dor da amor que tem vocação. Olha que nasce força e moda chuva, e tá dando chum, planta novo te nascer. Olha que madura da morca tem vocação. Olha que nasce força e moda chuva, e tá dando chum, planta novo te nascer. Mas vida pergunta pra mim, enganar, dar volta, negar resposta. Tem vergonha, mas vida pergunta pra mim, enganar, dar volta, negar resposta. Tem da mãe, da mãe pra viver da mãe.